delícia de mar. Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada. Quando ele vai estar na casa é só sequência de bar. Só sequência de bar. Só sequência de bar. Só sequência de bar. Só sequência de bar. Na 17, eu não vou aguentar. Na 17, eu não vou aguentar. Na 17, eu não vou aguentar. A vontade de te dar e você, você. Na 17, é só sequência de bar. Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada. Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada. Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada. Quando ele vai estar na casa é só sequência de bar. Ele é puto, ele é cachorro, ele não quer saber de nada. Quando ele vai estar na casa é só sequência de bar. Só sequência de bar. Só sequência de bar. Só sequência de bar. Na 17, eu não vou aguentar. Na 17, eu não vou aguentar. Na 17, eu não vou aguentar. A vontade de te dar e você, você. Na 17, é só sequência de bar. Na 17, faz que eu talibã. Na 17, faz que eu talibã. Na 17, faz que eu talibã. Faz que eu talibã. Faz que eu talibã. Faz que eu talibã. Faz que eu talibã.